quero dizer a você nessa noite, primeira coisa, que Deus é um Deus de oportunidade. Deus não desiste de nós. Deus insiste em amar. E eu agradeço a Deus que nenhum de nós é Deus. Porque provavelmente nós desistiríamos das pessoas se elas nos frustram sucessivamente ou diversas vezes. Há uma tendência de a gente dizer para alguém, bom, minha paciência tem um limite, esgotou. A paciência de Deus também tem seus limites, sim, mas muito, muito, muito maior do que a nossa. E eu agradeço a Deus que Ele tem paciência comigo. Você poderia agradecer que Ele tem paciência contigo? Porque geralmente quando falamos de paciência, logo a gente imagina, ah, que bom que Deus tem paciência com os outros. Sempre que você ouve a palavra de Deus, não fique pensando nos outros. Pense em você mesmo. Porque o perigo de ficar ouvindo a palavra e pensando nos outros é que nós colocamos uma cobertura sobre nós mesmos, uma cobertura que nem temos, mas que imaginamos ter, de santidade, talvez uma cobertura de perfeição, e nós muitas vezes avaliamos a nós mesmos com generosidade demasiada. Para nós, nós somos muito bons. E às vezes aos outros, nós avaliamos com uma dureza muito grande. Ainda bem que não somos Deus. Você agradece também que não é Deus? Porque só Deus tem juízos, julgamentos corretos, sem erro, sem defeito algum. E eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo agora, no primeiro livro, Gênesis capítulo 28. Abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ver Deus tendo extrema paciência com o homem, Deus não desistindo de um homem. De um homem que eu acho que nós, na natureza humana, desistiríamos. No capítulo 28. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Capítulo 28. Diz ali no versículo 10. Um homem estava fugindo do irmão, que o irmão o prometera de morte. E esse homem se põe em fuga, por conselho da mãe, e até o pai o abençoou também para esta fuga. Diz ali no verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras daquele lugar e a fez como travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido, ou aquilo que eu te hei prometido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e levantou uma coluna, sobre cujo topo entornou ou derramou azeite. E o lugar, que a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu levantei por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto o Senhor me conceder, certamente eu lhe darei o dízimo. Amém, irmãos? Você sabe que um homem ou uma mulher em aperto faz muitas promessas, inclusive promessas ou votos para com Deus. É muito comum nós irmos nos hospitais, especialmente na UTI, quando a coisa é de maior risco, e os familiares dizem assim: pastor, ora para que Deus salve. Se Deus salvar, esse que está quase morto vai servir Deus. Estão fazendo voto pelos outros. Deixa aquele lá, o dia que tiver bom, fazer o seu próprio voto, se assim o quiser. Mas eu entendo, não trago isso em tom de crítica, eu entendo o desespero de uma família que diz: se Deus tirar esse meu querido desta situação horrível, até eu servirei a Deus. Às vezes a pessoa ainda não serve a Deus. Quem depois cumprir o seu voto, cumprir esse compromisso, amém. E aqui tem um homem chamado Jacó, um homem problemático, um homem que mentiu para o pai, um homem que enganou o irmão, um homem que, olha, a maioria de nós iríamos querer distância dele. Um homem que, assim como está, se morresse nessa condição aqui, estaria perdido para sempre, junto à eternidade. Pois esse homem vai fugir de casa, porque aprontou muito para o irmão. Esse irmão prometeu-lhe de morte: depois que o nosso pai, que já está idoso, morrer, eu mesmo vou te matar, Jacó. O Esaú disse para Jacó: eu só não quero trazer essa tristeza para o nosso pai, que já está velhinho. Eu não quero trazer essa coisa horrível para ele morrer com esse sentimento que um filho matou o outro. Mas é morto nosso pai, você vai ser morto por mim. Porque você me logrou, você me enganou, você fez muitas coisas contra mim. Mas Deus não desistiu de Jacó. Tem alguém aqui problemático? É, deve ter sim. Outrora, todos nós fomos problemáticos. Péssimos vizinhos, fofoqueiro, mentiroso, alguns ladrão, outros se prostituíam, outros eram idólatras. E aí nessa lista estamos todos. No passado aí, a pastor, eu era bonzinho. Precisa de Deus igual, precisa se converter igual. Pois aqui, esse homem problemático, nessa sua fuga, o caminho era 750 quilômetros a pé, pelos desertos. Lá vai fugindo Jacó. A mãe dele tinha dito: fica uns dias longe do teu irmão e vai passar tudo isso. Depois que o teu irmão ficar mais calmo, a ira dele foi-se embora, tu volta. Não sabia a mãe que essa fuga durou mais de 20 anos. Não sabia a mãe que bolou esse plano, que ela nunca mais veria o filho Jacó. Enquanto Jacó estava longe, vamos dizer, lá no seu refúgio, sua mãe morreu ao longo dos anos. Pois nessa fuga, Jacó, cansado ao extremo, ele deita e tem que estar muito cansado para dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Cá entre nós, você já reclamou do seu travesseiro? Agora tem uns travesseiros aí que dizem que é da NASA, né? Eu nem sei se astronauta dorme no caminho, como é que é essa viagem. Mas tem uns travesseiros super macios. E cada vez tem aqueles com pluma de ganso. Cada vez a gente quer coisas mais macias para a nossa cabeça. Amém. Mas dormir com a cabeça numa pedra, tem que estar exausto. E esse homem caminhou o máximo que ele pôde, e quando não aguentou mais, caiu de sono e pegou uma pedra e dormiu ali mesmo. Só que por mais que alguém fuja de Deus, Deus ama tanto, Ele, no bom sentido, persegue. Deus persegue para salvar. Deus persegue porque Ele quer resgatar aquela vida. E aqui está esse Jacó. Sonha que uma escada está posta, e essa escada ia então aqui da terra até o céu, e anjos subiam e desciam, e lá no topo da escada, quem estava? Deus. Ele viu Deus. A grande coisa, esse é o Evangelho. Um homem errante, uma mulher errante, ela tem essa oportunidade. Deus põe a escada, escada que dá acesso. Escada é para dar acesso a algum lugar. Por isso nós usamos escadas. E aqui o acesso a coisas de Deus, a coisas espirituais. Ele viu. Ele levanta pela manhã. E ele tem um temor dentro do coração dele, um sentimento. Algo assim grandioso. Algo de dar medo, mas não era um medo ruim, destrutivo. Era um medo de sagrado. E ele diz, é temível esse lugar. Não é terrível, é temível, é cheio de temor. Um dia eu estava lendo num livro, um autor que nós temos lido bastante aqui na igreja, John Bevere. Se você achar um livro desse irmão, pastor, pode comprar, é benção, qualquer livro dele. E ele disse que um dia ele era o pastor auxiliar na igreja, e o pastor titular pediu para ele, vá no aeroporto e busque um pastor que está vindo pregar na nossa igreja. E o pastor que estava vindo não era nada mais e nada menos do que o pastor que tem a maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul, o pastor hoje chamado David Yong Cho. E esse pastor, pastor motorista agora, chegou lá no aeroporto, cumprimentou aquele coreano, magrinho, franzininho. E quando o pastor entrou no carro, o motorista, pastor, disse, alguma coisa mais do que um homem entrou no carro. A presença de Deus veio junto com aquele pastor coreano. O ambiente ficou como que o ambiente sagrado. O ambiente dentro do automóvel era totalmente santo. Um homem que anda com Deus há muitos e muitos anos. Esse David Yong Cho. Esse homem começou a igreja. A igreja, na verdade, nem era ele que dirigia, era a sogra dele. 4, 5 membros tinha a igreja. Dormia no chão por não ter uma cama. Quando ganhou a primeira bicicleta, foi a maior coisa que ele pôde ter até então. E hoje ele está idoso, mais de 50 anos já de trabalho na obra de Deus. Mas ele sempre carrega consigo. E isso que eu quero dizer, irmãos. Essa presença de Deus. Carregue contigo a presença de Deus. Nós carregamos tanta coisa conosco que não precisa. E às vezes esquecemos de carregar o mais importante. Quando eu digo carregar, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Vem junto comigo, Senhor. Jacó nem pensava em Deus. Um homem logrador. Um homem que só queria resolver os seus problemas e tirar proveito dos outros. Esse homem, Deus foi atrás dele e quando ele acorda, era um sonho, mas era uma realidade ao mesmo tempo. Quando ele acorda, ele diz, mas o que está acontecendo aqui? A noite, em vez de ter sido terrível num travesseiro duro, pedra, a noite foi uma bênção. Eu vi o céu aberto, eu vi anjos, eu vi Deus. A porta do céu me foi aberta. Eu estou com temor desse lugar, eu estou com medo desse lugar, mas era um medo de reverência. Era um medo trazido por Deus. Você já experimentou esse medo? Ah, que santo medo. Que coisa linda isso. Muitas vezes, Deus fala conosco por sonhos. E você acorda e diz, mas o que foi, Senhor? Sonhos de Deus. Outra vez, você está aqui no louvor, está ouvindo a palavra. E é coisa muito pessoal, de Deus com cada um. Sabe? Entrou algo assim dentro do meu coração, algo novo. Ou algo que eu já tive por muito tempo, não experimentava novamente. E eu senti a presença de Deus. E eu estou com temor. Às vezes a gente está na presença de Deus, não queremos nem fazer barulho. A presença de Deus é tão grande, que nós não queremos fazer nada que pudesse afugentá-lo. Um dia um grande homem de Deus, que viveu 500 anos atrás, Dr. Martin Lutero, ele disse que o Espírito Santo às vezes vem perto de nós, como passos de uma pomba no telhado. Você já ouviu uma pomba no telhado? Com a telha de barro não dá para ouvir. Mas com a telha de zinco, dá. Mal e mal um barulhinho lá em cima. Você já ouviu? Talvez muitos já ouviram. O Espírito Santo vem com passos leves. Pois ali veio o Senhor com passos leves, suaves. E o Jacó, apesar de ser quem era, conseguiu entender que era Deus visitando ele naquela noite. E ele está em fuga, e o irmão tem ódio dele. Esse homem tem um sonho, num dos piores lugares da terra, se chamava Betel. Betel era um deserto, terra seca, terra árida, rochosa, terra estéril, terra abandonada. Alguém diria, isso aqui é lugar que o diabo mora. Irmãos, quando Deus está atrás de uma pessoa, não interessa se é deserto, se é mata, se é rio. Quando Deus está atrás, se está chovendo, trovejando, sol lindo, nada disso interessa. Deus, quando quer se revelar para alguém, se você está com saúde, sem saúde, nada disso interessa. Interessa que Deus te ama e Ele quer te conquistar e conquistar o teu coração. É por isso que Ele se revela, irmãos. E Ele se revela para Jacó. Jacó era um fugitivo nesse momento, odiado, pobre, indefeso. Esquecido, um homem que partiu de casa, nunca mais viu a mãe, um homem de mãos vazias, mas quando saiu de casa, o pai dele chamou ele e ministrou uma bênção para ele. O pai dele o abençoou: filho, fuja. Acho eu que o Jacó não entendeu tudo aquilo. Mas Deus viu aquele pai abençoando o filho. Pais, abençoe os filhos de vocês. Nunca amaldiçoe um filho. Isso tem efeito. Bênção tem efeito e maldição tem efeito. E o que Deus agora queria mostrar para esse homem era uma escada e uma porta aberta. E ele vai embora. Quando acorda, aquela pedra do travesseiro vira um altar. Eu acho, não diz na Bíblia, que é o primeiro culto, a primeira oração verdadeira que Jacó faz para Deus. Na viagem ele tinha azeite, vocês viram? Ele derramou azeite sobre a rocha. O azeite na Bíblia, nesse caso aqui, tem um significado de oferta, de sacrifício. Ele ficou tão impactado com aquilo, diz: Deus, eu quero fazer uma oferta para o Senhor. E era uma oferta de gratidão, oferta com azeite no Antigo Testamento, era oferta de gratidão, não era aqui oferta de sangue, era oferta de fruto espremido, que era azeitona espremida. Esse homem tem um contato com Deus, ele ainda não se converteu. Ele ainda não se tornou um crente aqui, mas ele começou a experimentar coisas do Senhor. Ele diz: Deus, eu vou lá para a casa do meu tio, que ele estava fugindo para a casa de um tio. Quando eu voltar, se eu voltar em paz, se eu voltar aqui para a terra do meu pai, se o Senhor me der comida ao longo do tempo que eu estiver fora, se o Senhor me der roupas nesse tempo, Senhor, eu volto nesse lugar aqui e vou fazer casa para o Senhor. Tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Desesperado, né? Esse homem não tinha nada. Por que ele não deu dízimo aqui no capítulo 28? Dá o dízimo do quê? Se não tem nada. Nem sei por que ele carregava azeite. Deve ter levado algum mantimento consigo. E do mantimento, ele fez uma oferta. Ele vai embora, irmãos. A viagem dele vai continuando. O caminho novo está se abrindo. Deus se revela. Betel significa casa de Deus. É um lugar em que Deus diz para ele: eu sou o Deus que apareci para os teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu estou contigo onde tu fores. Eu vou te dar essa terra, lugar onde a qual tu estás dormindo essa noite. Um homem que não tinha nada, de repente tem tudo. Tem tudo o quê? Ele tem a promessa. E quando nós temos uma promessa de Deus, então você já tem tudo, ainda que esse tudo não chegou na tua mão, mas você já tem tudo. Quando estamos orando a Deus, e se Deus te confirma, o Espírito Santo confirma no teu coração algo, esse algo já é teu. Mas eu não recebi ainda, mas já é teu. Quantas vezes, eu conto experiência mesmo minha, vocês, irmãos, estamos orando por uma pessoa, e de repente, Deus confirma algo. Digamos que alguém doente, Deus confirma, será curada. Só aí podemos pronunciar, será curada. Depois de uma revelação, depois que o Senhor confirmou no teu coração. Quem tem andado com Deus sabe como é que isso funciona. E quem está iniciando no Senhor vai aprendendo como isso funciona. Se você está orando por uma casa, por um carro, por algo assim, e Deus confirmou, será teu. Então você aí só pode falar, terei um carro. Ou até pode dizer, já tem um carro. Mas não está o carro. Ah, ele está aqui dentro. O incrédulo não entende isso. E você não está faltando com a verdade. Ele não entende isso. Por isso, você tem que ter certeza absoluta que foi o Espírito de Deus que confirmou isso no teu coração. Uma vez, nós tínhamos um dinheiro, eu e minha esposa, para comprar um carro usado. E aí, eu saí a olhar carros e estávamos orando, orando, orando, e eu procurando carro usado. E um dia, minha esposa estava orando e disse: Deus vai nos dar um carro zero quilômetro, e será um carro do modelo tal, da marca tal e da cor tal. Eu disse: meu Senhor, de onde tirou isso? De Deus. E eu continuei por uns dias ainda procurando carro usado. Ela disse: por que está procurando carro usado? Deus disse que é novo. Isso aqui não tem nada, irmãos, de orgulho, não tem nada. Nem inferioridade. Se a gente tem que andar de bicicleta, de a pé, de carro velho, não tem problema. Isso não é nada nem mais nem menos. Mas Deus confirmou para uma pessoa algo assim. Chegou um ponto eu desisti de procurar o carro usado. E aí eu disse para ela: eu vou na tua fé. Vou caminhar na tua fé. Era aquele tempo de ágio, tinha que pagar ágio, lembra? Consórcios, onde era muita época do consórcio, e aí tinha ágio, ágio. E uma pessoa da minha família tinha sido sorteada num consórcio. E numa conversa assim de aniversário, um dia conversando para lá, para cá, essa pessoa disse: te vendo meu carro. Fui sorteada. E eu disse: te compro o teu carro, mas eu quero R$2.000 de ágio. Olha, isso faz anos, era muito ágio. Eu disse: não, nada feito. Viemos para casa, não sabíamos o carro, o modelo, não sabíamos nada. Só disse que ela tinha um carro. Dali uns dias ela me liga e diz assim: Paulo, te vendo o carro. Não quero nada de ágio. Aliás, te vendo abaixo do que eu paguei as prestações. Feito o negócio. Ela disse, pode ir lá na cidade tal buscar o carro, que ela morava no interior, foi lá, lá era a concessionária que ela tinha comprado. Pode ir lá buscar. Chego lá. Qual era o carro? O modelo, o ano e o mais incrível, a cor. É, não é incrível, é crível. É de crer. Né? Às vezes a gente tropeça nas palavras. É crível. Lembra que eu falei uns dias atrás que Deus me mandou eu dar o meu melhor par de sapato? E nós estávamos indo para casa e a minha esposa disse assim, tu sabe o tamanho do pé do irmão lá que é para dar o sapato? Eu não. Tem uns aí que dizem que pé de pobre não tem número. Tem sim, né, irmãos? Tem sim. Mas chegamos lá, entregamos o sapato. Antes de entregar, até a perguntinha aquela, né? E agora? Irmão, qual é o número do teu pé? Pá! Não foi na mosca, foi no pé. Viu? Foi no pé. Certinho! Quando Deus diz, então Ele é responsável para a pessoa ter o mesmo número que foi dito para dar. Essas coisas, irmãos, Deus vai falando conosco. Um dia eu até posso fazer uma ministração aqui, um seminário, sobre como ouvir a voz de Deus. Acho que é um bom seminário, né, irmãos? Pois Jacó estava ouvindo a voz de Deus, penso eu, pela primeira vez. Ele sabia que o pai dele era crente, mas ele próprio não era. E você sabe que Deus não tem netos? Ele tinha que se converter, esse moço. E ele está fugindo, e agora tem uma experiência com o Senhor. E Deus se revela para ele. E ele faz esse culto a Deus, levanta esse altar, e ele faz o voto. Tu serás o meu Deus, se tudo der certo. O lugar onde estava, vou fazer uma casa para o Senhor, e vou te dar o dízimo. E assim ele foi lá, para o tio dele, morou mais de 20 anos. Aprontou lá, porque sabe, né? Quando alguém apronta aqui e só se muda por fuga, vai aprontar lá também. Você sabia disso? Às vezes eu digo para as moças, e se o teu namorado ou a tua namorada não é fiel no namoro e no noivado, pode largar. Porque não vai ser fiel no casamento. Ah, depois que eu caso, ajeito, não vai ajeitar nada. Conhece aquele ditado do interior gaúcho? Cachorro que come ovelha, só matando. Faz um churrasco de cachorro aí. Claro, esse ditado não é sempre verdadeiro, porque vamos dizer aqui, Jacó era um desses cachorros que come ovelha, no caso lograva o irmão, e se converteu. Mas a conversão dele se dá mais de 20 anos, e lá no sogro, porque você sabe que quem apronta também sofre o aprontamento. E ele trabalhou para o sogro, ele queria casar com a prima. E ele se agradou mais da prima mais nova. E era costume do pessoal casar sempre a filha mais velha, mas ele não sabia do costume daquela terra. Chegou lá, trabalhou 7 anos de graça. No dia do casamento, o sogrão deu a filha mais velha, essa aqui. Ah, mas ele só viu no outro dia, né? Tomou todas aquela noite. A Bíblia diz isso. Que feio, Jacó. Ele não sabia nem nada da noiva. Esse homem não é legal, não. Você viu, não é convertido, né? De jeito nenhum. Quando ele acorda, é a prima mais velha. Vai lá e quer devolver para o sogro. Essa aqui, não. É, mas aqui é assim, meu amigo. Ele tinha aprontado, né? O pai dele. Trabalhou mais 7 anos para casar com a prima que ele amava. Ele amava a Raquel. Casou com Raquel. E o sogro e ele trabalhava de empregado para o sogro, mas sempre querendo tirar vantagem. E o sogro, muito esperto também, sempre querendo tirar vantagem. Eu não queria ter um sogro assim. Hein? E nem tenho, né, meu sogro? Já é falecido. Não! Não me entendam mal, irmãos. Não me entendam mal. Ó, essa parte aí tem que cortar na internet, viu? Né? Eu não sei o que vocês pensaram, mas não era isso que eu queria dizer. Ah, olha, os visitantes desta noite, saibam que nós somos uma igreja muito alegre, viu? Amém. Pois, esse moço foi embora, trabalhou para o sogro, enganava e era enganado, aprontava e era aprontado, fazia injustiça e sofria injustiça. E um dia, ele disse para o sogro: vou voltar para a casa do meu pai. Juntou esposas, juntou filhos. Jacó, nesses mais de 20 anos, tinha se tornado rico. Gado, empregados, e foi voltando. Jacó tinha um medo. Qual era o medo? Daquele que prometera de morte o irmão dele. E nesse caminho, 750 quilômetros, é mais ou menos daqui, Curitiba. Dá para pensar bastante caminhando a pé daqui a Curitiba, né? No deserto a caminhada não rende muito, não dá para forçar muito. Tinha criança, tinha mulheres, tinha gado, e a caminhada era devagarinho. E quando ele chegou num determinado riacho, já chegando perto de Israel, ele tomou uma decisão e disse para Deus: eu não saio daqui, Deus, eu não passo esse arroio, essa sanga, eu não passo, porque isso aqui vai ter uma divisória na minha vida. Passou esposas, passou filhos, passou empregados, e ficou só ele e Deus. Se eu quero dizer a você, é muito importante, em alguns momentos da vida, você ficar só você e Deus. Ninguém na tua volta. Se você precisa, se refugia numa chácara, num sítio, vai para o interior, onde tem menos barulho, um lugar que você possa ficar só você e Deus. E ali ele fica só ele e Deus. E naquela noite Deus apareceu para ele de novo. E começou uma luta. Luta corporal. Entre Jacó e Deus. Esse homem era duro de dobrar. Esse Jacó era assim, obstinado. Brigou até com Deus. E ele disse para Deus: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio daqui. E aquela luta passou a noite, e ao amanhecer, Jacó estava manco. Foi tocado por Deus aqui na articulação da coxa. Ficou aleijado. Ficou manco. E Deus disse para Jacó: Jacó, você venceu. Como? Um homem pode vencer a Deus? Sim, pode. Como? Sabe quando nós vencemos Deus? Quando nós nos rendemos para Deus. Deus se comove quando alguém se arrepende, se quebranta, ainda que Deus diz: ó, se você não se converter, vai acontecer isso, isso, isso de males. Mas tinha um mal programado, e você se converteu, e Deus tem que cancelar aquele mal. Diz isso muito bem no profeta Ezequiel. Jacó venceu, e ali tem o nome mudado para Israel. Israel quer dizer: como príncipe lutaste com Deus e venceste. Vá comigo ao capítulo 35 rapidamente. Essa luta que ele teve com Deus foi no capítulo 32, mas agora tem algo no 35. Versículo 1 diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Aonde foi o primeiro encontro de Deus com o Jacó? Betel. A escada foi lá em Betel. Os céus abertos foi lá em Betel. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: joguem fora os deuses estranhos que estão no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Agora, no verso 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e te multiplica. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque eu darei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus então se retirou dele, elevando-se do lugar onde falara. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma oferta de óleo. O lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais esqueça o que eu vou te dizer agora. Pode ser que você já está andando com Deus. Pode ser que você teve um começo com Deus há um tempo atrás e a coisa está muito devagar agora. Pode ser que você teve um início com Deus e está muito bem agora. Estou tentando levantar todas as situações. Você nunca se esquecerá do dia que você teve o primeiro contato com Deus. Isso é fundamental na tua vida. Quando você começou a conhecer algo do Senhor, isso pode ter sido o dia da tua conversão. E pode ser que você levou, que a tua conversão foi crescendo, crescendo e você está muito bem. E outros pode ser que até tiveram uma experiência com Deus e estão muito mal. Mas nunca esquecerão. Isso nunca será apagado da mente. Aquele primeiro encontro com o Senhor. Aqui tem um homem que passou mais de 20 anos longe de Deus. Se converteu há pouco ali no capítulo 32 e aqui no capítulo 35 de Gênesis. Deus disse para ele: é chegada a hora de fazer algumas coisas, Jacó. Jacó disse para quem estava com ele, inclusive uma das esposas: entreguem os deuses. Nós não vamos entrar na terra prometida. Nós não vamos entrar no lugar onde Deus nos deu, carregando deuses. E as pessoas entregaram os seus objetos de culto, podemos assim, de culto pagão. Entregaram. E o que que Jacó fez? Na sua Bíblia aí diz, no 35, 4, no finalzinho diz que Jacó escondeu os objetos de culto. Sabe o que que diz na melhor tradução? Jacó enterrou. Na sua Bíblia diz escondeu? Pode escrever sem ter medo de pecar. Ele enterrou. Que coisa linda isso aqui. Esse homem se converteu. Ele enterra os deuses. Esse homem, irmãos, levanta de novo um altar para Deus, vocês viram? Uma nova coluna de pedras. E ali ele derrama óleo de novo. E a essa altura eu devo dizer que naquele símbolo do óleo, sim, tem a gratidão, tem o reconhecimento da mão de Deus sobre ele, mas também tem a adoração. tem o sentido de provisão, o Senhor é meu provedor. Mas para mim tem um sentido ainda maior. Que o óleo na Bíblia sempre tem um símbolo do Espírito Santo. Quem tocou nesse homem? Problemático? Em fuga? Anos atrás? Logrador? Agora, um homem que já está trabalhando para Deus, já pediu para o pessoal que estava com ele, vão acabar com as idolatrias. Já está trabalhando para o Senhor. Pois, ele diz para o pessoal, entreguem, troquem de roupa. Sabe o que significava trocar de roupa? Santificação, se santifiquem. Nós estamos chegando onde Deus prometeu. Estamos chegando num lugar lindo. Não lindo só por geografia, mas é aquele tempo, aquele lugar, Betel, casa de Deus. Estamos chegando lá. Jacó está ali com esse pessoal todo, tomando as atitudes certas. E por último, irmãos, eu queria destacar um detalhe que você pode ver aí no 35:11. Quando o Senhor novamente se apresenta a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo, tenha muitos filhos, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão e a Isaac eu vou dar a ti e a tua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, é assim dito no Antigo Testamento. Não se sabe exatamente de onde brotou esse nome, qual é a raiz dessa palavra El Shaddai. Não se sabe certo. Tem duas possibilidades que estudiosos do Antigo Testamento apontam. Uma que essa raiz do El Shaddai, Shaddá, significa em hebraico seio. Acompanhe o meu raciocínio. Eu sou Deus, que como mãe, amamenta uma criança. Tudo que uma criança precisa, está no leite materno, você sabe. Vocês mães sabem. Eu sou Deus que te dou tudo o que tu precisa. Nome de Deus, esse nome de Deus, tem essa raiz. Que coisa linda isso. Por isso que é o todo suficiente, o todo poderoso. Eu sou Deus que faço isso por ti, Jacó. Lá no capítulo 28... Deus é chamado também de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora aqui de novo, a outra possibilidade desse nome de Deus, El Shaddai, vem da palavra e do verbo derramar. Quando derrama algo, é porque tem em abundância. Está sobrando, está derramando. Eu sou Deus da abundância, Jacó. Um Deus assim. Vamos dizer, usar essa linguagem de bebê e de mãe. Um Deus assim. Eu quero me alimentar dele a minha vida toda. E você? Jacó foi entendendo isso ao longo da vida. Um Deus de abundância, eu quero servi-lo a minha vida toda. Ah, quero mesmo. Um Deus que persiste em nos amar. Um Deus paciente. Um Deus que se revela até para a pessoa mais complicada desse mundo. Por isso que eu disse aqui, Deus é um Deus de oportunidade. Não desperdice oportunidades que o Senhor te dá. E a outra frase que eu quero deixar para vocês, Deus é um Deus de transformação. Deus transforma. Deus não olha para quem você foi. Deus tem olhos no futuro para quem você será. Se Deus fosse cobrar as nossas dívidas, são impagáveis. Impagáveis. Por isso nós dependemos da graça dEle, do amor dEle, da paciência dEle. Um Deus que me amamenta. Você sabe que o bebê amamentado com leite materno, ele tem a melhor saúde, livre de infecções, livre de tudo que é doença oportunista que abate uma criança mal alimentada ou mal nutrida. Aqui tem uma linguagem materna. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Não é pecado dizer, como criança, Senhor, eu quero mamar em Ti. Não é pecado isso, irmão. Não é blasfêmia. Diz no Salmo, Senhor, minha alma está sossegada. Como criança desmamada, Senhor, minha alma está sossegada. Mamães que deram de mamar para os seus filhos, quantas vezes eles estavam inquietos, às vezes até nervosos, o bebezinho, alguma coisa que agitou, às vezes o ambiente tinha muito barulho. Qual era o remédio, mamãe? Infalível, infalível, sempre funcionou. Traz o bebezinho para junto de ti e dá de mamar. Muitas vezes, quem aqui já andou de avião com bebês, por causa da altura, da altitude, as criancinhas doíam o ouvido. Nós tínhamos um filho na época bem pequeno, quando viajávamos muito. Viagem de 12 horas de avião. A criança não aguentava mais, né? Te lembra, Tânia? E era infalível. Botava a mamar, acabou o choro. Os outros passageiros só faltavam aplaudir. Parou esse choro, ainda bem. Deus é assim. Deus, aqui podemos comparar como a mãe. Depois o Salmo compara como a mãe. Depois Jesus comparou. Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar, quis te proteger como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Não é uma linguagem materna, galinha e pintinhos, aqui está, Jacó entendeu isso, por isso Jacó, quando caiu a ficha, Jacó se converteu, se tornou o pai de uma nação, o pai de Israel, de todo Israel. Foi transformado porque se encontrou com o Todo-Poderoso. Ah, que coisa linda! Um homem jogado fora. Até os pais mandaram embora de casa, porque ia dar morte em casa. Deus foi lá e recuperou esse homem.